Chegou o momento final do nosso programa, mas você não pode esquecer do que você aprendeu aqui pela tarde musical. E que esses dias e horas que nós vamos viver, que a gente faça bem proveito dele, agarrando todas as verdades que Deus nos ensina e nos mostra. A verdade não é para acabar com você, é para te libertar das prisões que tem te escravizado. Bem, ficamos por aqui, amanhã tem mais programa para você. Um forte abraço e deixo aí uma música linda para você. Tchau! There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Tried to walk on my own, but I wound up lost. Now I'm making my way to the foot of the cross. It's not a trophy for the winners, it's a shelter for the sinners, and it's right where I belong. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. I wanna go to church. Feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Yeah, I wanna go to church. Rede Aleluia. Família, força e fé. O primeiro dia da semana também é o dia onde milhares de pessoas buscam o alimento da alma. O domingo, na concentração de fé e milagres. É um reunião completo, então eu saio feliz, fortalecida principalmente, né, porque a gente tem a semana inteira aí de guerra, então é uma reunião importantíssima para a gente nos fortalecermos, aprender um pouco mais sobre como ser um bom servo e ser firme nessa caminhada com Deus. Eu era uma pessoa triste, depressiva, eu tinha muita tristeza dentro de mim. Eu tentei o suicídio várias vezes e graças à palavra que eu ouvi aqui, eu pude ter uma nova perspectiva de vida. Então, tudo que eu ouço aqui, eu não falto, nem um domingo, porque tudo que eu ouço aqui me renova, me dá uma perspectiva de vida para a semana inteira, me ajuda, me fortalece. Se você tem um problema, sofre com alguma doença que você acredita não haver solução, por que não vir conhecer esta porta que está escancarada para te receber e para te surpreender. A água do tratamento tem sido uma aliada na cura de doenças. Por um certo período, eu senti muitas dores constantes no meu estômago, né? Dores nessas que me impediam, às vezes, até de comer. Não resolvia a medicação, os médicos não descobriam o que é. Foi onde eu recorri à fé, né? Eu sabia do tratamento da água e eu realmente comecei a usar a fé em cima disso. Todo domingo eu já vinha, mas comecei a usar a fé de fato, né? Aliada à água, e hoje eu estou curada. Todos os domingos, às 7, 9 e meia e às 18 horas, na Universal. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e têm sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site universal.org/localizar ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A apresentação, Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Em 3 anos, vendas do setor varejista pela internet cresceram 80%. Inteligência da Polícia Rodoviária Federal trabalha para mapear as principais vias utilizadas para o tráfico de drogas. E estudo revela que manter a casa organizada faz bem para a saúde mental. Segundo dados da Pesquisa Anual do Comércio 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de empresas do comércio varejista que usaram a comercialização pela internet cresceu mais de 79% entre 2019 e 2022, passando de 1.900 para 3.400. Quase 5% das companhias do segmento varejista realizavam algum tipo de comercialização pela internet em 2019, quantidade que subiu para 8% em 2022. O segmento do varejo com maior participação em vendas pela internet é o de informática, comunicação e artigos de uso doméstico. Em seguida estão o comércio varejista de material de construção e o de tecidos, além de vestuário e calçados. A inteligência da Polícia Rodoviária Federal tem mapeado as principais rotas do crime organizado para transporte de drogas. No primeiro semestre de 2024, a instituição apreendeu mais de 400 toneladas de maconha em todo o país, um aumento de 72% em relação ao mesmo período do ano passado. É pelas estradas que o crime organizado transporta boa parte dos entorpecentes. Os trajetos mudam constantemente para despistar a polícia, mas a origem e os destinos são bastante conhecidos. A maconha vem do Paraguai e entra no Brasil pelos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Já a cocaína vem do Peru, Bolívia e Colômbia, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Além de abastecer os grandes centros urbanos, a droga também é enviada para a Europa. Os entorpecentes vêm escondidos em cargas e carros. Em muitos casos, em vez de traficantes, motoristas que não são envolvidos com crime, são presos nas operações, como explicou a Record o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Cataruti. São pessoas que estão passando por dificuldades financeiras das mais diversas formas. Dificilmente nós interceptamos os grandes traficantes nas rodovias. Eles ficam nos bastidores desse complexo estrutural do crime organizado. E uma pesquisa revelou que a casa bem organizada pode impactar diretamente na saúde mental de quem vive nela. O estudo mostra que, quando perguntados sobre como se sentiam em um ambiente limpo, 80% dos entrevistados disseram ficar mais relaxados, 72% das pessoas que responderam se sentirem mais produtivas e 60% revelaram ficar menos estressadas. Já um outro estudo disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos apontou que quem vive em um lar desorganizado ou sujo tem elevação do cortisol, hormônio que causa estresse e ansiedade. Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil, notícias. Momento Saúde. Joy Suplementos. Estamos de volta com o Momento Saúde aqui na programação. Olha, e agora, onde quer que você esteja, para um pouquinho, presta atenção, porque você vai descobrir como um mineral com mais de 350 reações pode te ajudar a ter uma qualidade de vida, a ter mais saúde e economizar até com remedinho de farmácia. Seja bem-vindo, Manolo. Muito obrigado, Vanderlei. Alegria grande poder falar contigo, com toda a audiência, e poder falar do magnésio. É uma forma da gente se livrar desses remédios de farmácia. Olha, tem gente que tem dor, Vanderlei, e toma esses remédios de farmácia, alivia até a dor, mas aí o fígado fica sobrecarregado, o rim, porque é muita química, né, meu amigo? Muita química. Falando em dor, a gente sabe que o magnésio, ele tem, assim, mais de 300 reações bioquímicas. E aí que o magnésio entra em ação, né, Manu? Ah, verdade, Vanderlei. Você sabe que tem gente que as dores acabam virando rotina, né? A pessoa tá com aquela dor no joelho, daqui a pouco a dor vai pra coluna. Olha, é importante você cuidar da sua saúde. O magnésio ajuda muito. Ele alivia a dor e, olha, ele vai cuidar também do coração. E, olha, a gente tem que cuidar. Você sabe que o magnésio, ele melhora a circulação, ajuda a controlar o colesterol alto, inchaço, formigamento e, de fato, ativa a circulação sanguínea. Ele é um vasodilatador importante, Vanderlei. Ele é importante para homens e também para as mulheres, né? A partir de qual idade? A partir dos 19 anos de idade já pode usar. Ele é bom para ansiedade, para o estresse, para o cansaço, TPM e até para menopausa e andropausa, Vanderlei. Isso é importante. Agora, vamos fazer o seguinte. Aquela promoção para a pessoa experimentar, depois dar um depoimento, o que dá para fazer? Vamos voltar com essa promoção hoje? Essa promoção é boa. Tá, vamos fazer o seguinte. Você vai ligar agora, 0800-580-2900. Vai ganhar o seca-barriga, massageador. E olha, Vanderlei, só começa a pagar dia 20 de setembro. Usa primeiro e paga só depois. Isso é muito legal, Vanderlei. É para você que está acompanhando. Ligar no 0800-580-2900. Vai pedir o kit com magnésio. Não tem dinheiro, não tem cartão. Vai comprar no carnezinho. É só ligar. 0800-580-2900. 0800-580-2900. 0800-580-2900. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. ZYD 328, Rede Aleluia, 94,9 FM, Teresina, Piauí, 24 horas no ar. Desespero, sofrimento, vidas destruídas e dor. Em meio a tudo isso, existe uma porta onde você encontrará a solução. Está entrando no ar por esta emissora, o programa Última Porta. Primeiro dia da semana também é o dia onde milhares de pessoas buscam o alimento da alma. O domingo, na concentração de fé e milagres. É um reunião completo, então eu saio feliz, fortalecida principalmente, né? Porque a gente tem a semana inteira aí de guerra, então é uma reunião importantíssima para a gente nos fortalecermos, aprender um pouco mais sobre como ser um bom servo. E ser firme nessa caminhada com Deus. Eu era uma pessoa triste, depressiva. Eu tinha muita tristeza dentro de mim. Eu tentei o suicídio várias vezes. E graças à palavra que eu ouvi aqui, eu pude ter uma nova perspectiva de vida. Então, tudo que eu ouço aqui, eu não falto, nem um domingo. Porque tudo que eu ouço aqui,